e descobrindo novas também. A verdade é que, para um compositor, escrever música não é exatamente uma vontade, é uma necessidade muitas vezes. E tem música que a gente compõe, mas tem música que a gente arranca de dentro da gente.